Amor, presta atenção. É um rap e dois poemas pra você. Me disfarçar, me transformar, para sempre estar ao seu lado. Bem devagarinho ficar na sua frente, observar o movimento dos seus lábios. Putz, que sentimento é esse? Que coisa louca. Penso em tudo e tudo me leva à sua boca. Não devo estar no meu estado normal, mas me frago em minutos pensando nos seus beijos, que deve ser o canal. Não sei se é um sonho, se estou prevendo ou premeditando o sentimento, mas gostaria de sentir a maciez e o gosto da sua boca neste momento. É impressionante, que coisa louca. Por mais que eu tente não pensar, não paro de pensar na sua boca. Penso em você todos os dias. Todos os dias eu penso em você. E quando eu não penso em você, todos os dias eu passo o dia inteiro pensando em você. Penso em você todos os dias. Todos os dias eu penso em você. E quando eu não penso em você, todos os dias eu passo o dia inteiro pensando em você. Eu quero sempre estar bem, pertinho de você, se você permitir, se você conceder. Acreditar ou não acreditar, em um destino sentimental. Visualizar uma paixão louca é fora do normal. Eu acredito fielmente no amor, mesmo que eu sinta muita dor. Ser correspondido pela metade, que coisa louca. Estou louquinho, louquinho pra beijar a tua boca. Falar coisas que você realmente quer ouvir. Suspiros de amor saindo de mim. Ficar contente, felicidade plena. Se você vir namorar comigo no cinema, um olhar apaixonado, você percebe, não tem fim. Vamos namorar, só um pouquinho, diz que sim. Bom, tá combinado, a hora que você quiser. Eu sempre estarei pro que der e vier. Penso em você todos os dias. Todos os dias eu penso em você. E quando eu não penso em você, todos os dias eu passo o dia inteiro pensando em você. Penso em você todos os dias. Todos os dias eu penso em você. E quando eu não penso em você, todos os dias eu passo o dia inteiro pensando em você. Ansiedade quase me sufoca, porque eu sei que vou te encontrar. E corro um sério risco descontrolado, mas purificado, de me apaixonar. Pensamentos constantes, seguidos, medidos e aprovados. Em você eu quero dar beijos ardentes e molhados. Passar as minhas mãos no seu corpo e sentir o seu calor. Perigoso pra caramba, mas aprovado pelo amor. Segure minhas mãos, me deixe te observar. O gesto fala mais que as palavras, então tá na hora de beijar. Estou aqui e apresento-lhe os meus sentimentos. Amizade, desejo, paixão, amor em todos os momentos. Penso em você todos os dias. Todos os dias eu penso em você. E quando eu não penso em você, todos os dias eu passo o dia inteiro pensando em você. Penso em você todos os dias. Todos os dias eu penso em você. E quando eu não penso em você, todos os dias eu passo o dia inteiro pensando em você.